15 anos, DJ Dandã, salva de palmas, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que colou. A gente está impressionado com a quantidade de gente que colou. Valeu mesmo, é muita emoção pra gente isso, velho. A gente está muito feliz. Rio de Janeiro surpreendendo. Foda, muito bom, valeu mesmo. Vamos lá, vamos!